Super Controle. Let's rock. Sim, amigos, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast, seu podcast semanal com bate-papo bonito e sincero. Você quem ouviu de volta? Aqui? Quem voltou? It's good to be back. Olha. Aqui é o Matheus Six e eu já fiz um jogo sobre o Lanzonete chamado A Janta. Que merda, hein? Aqui o Julio e o meu foi melhor, se chamava As Aventuras de Botelho. Aguardem. Bom, esse bom. É o melhor jogo já feito em Carlos Barbosa. É. E aqui é o Frajola, e eu ia na casa do Six pra ver As Aventuras. Da janta? Era a janta. O engraçado é que os RPG Maker, nós fazia, era tudo baseado em história real. É, sempre, sempre. Vocês vão entender depois. E aqui é o Lanzonete, e eu fiquei de cara e fiz o joguinho do Six, e não deu certo. Fiz ele loiro e com bigode. Eu sou o Eric, e nenhum dos jogos que eu comecei a fazer e nenhum maker nunca viu a luz do dia. Cara, nós temos histórias parecidas. Todo mundo tem. Olha só, essa voz no fundo, quem é? É o nosso convidado de hoje, por favor, se apresente. Fala, galera, eu sou o Zé e eu já fiz um jogo chamado A Porta. Olha aí. A Porta. Então hoje, pra vocês que estão perdidos ou nunca adentraram neste mundo obscuro e complicado, nós vamos falar sobre os makers de jogos. O que é isso? Mugen, RPG Maker e todos os Fighting 2D Fighting Maker. É. Puta, todos esses da vida. Nós vamos falar sobre esta curiosidade. Todo mundo quis fazer seu próprio jogo. FPS Maker. Algum dia, né? Ah, eu acho que sim. Então né? Tem essas ferramentas que facilitam e outras que complicam ainda mais. Vamos falar sobre elas hoje, mas claro, logo depois dos... O turbilhão da leitura dos e-mails fodásticos. Lariot. E chegamos a mais uma leitura de meio tchê. Opa, mais uma dança dos e-mails. Eu tentei fazer o tchê pra você se convencer como sotaque do Matheus, mas não deu certo. Bom, vocês podem perceber, que aqui não é ninguém de Carlos Barbosa, não é Júlio, não é Matheus, aqui é Diego e... Gegê. Querida Gegê. Bom, Matheus, né? Sumiu, mas tá bem, né? Tô viva, gente. Bom, então, como deram pra ver, o pessoal do Sul não tá aqui, estão continuando um carnaval no Sul, seja lá o que é isso. E a gente vai ler os recados e e-mails rápido e rasteiro pra vocês. Bom, vamos lá. Começando, Gegê, tem alguma coisa importante pra ser dita? Eu tenho um recado de um dos nossos principais parceiros, que é a Rádio Blast. E é o seguinte, a rádio vai passar por uma reformulação. E dentro disso, além da reformulação interna, a gente também vai fazer uma reformulação externa com um novo site. E estamos lá, estamos todos. Estamos todos, o pessoal da Blast, né, tá recrutando novos DJs e novos redatores. Bacana. Então, quem aí estiver interessado em locutar para uma web rádio, quem tiver algum tempo disponível, quiser compartilhar notícias, quiser compartilhar artigos sobre o que quer que seja da cultura pop, né? Pode ser nerd, japonesa, games, enfim, o que você quiser, pode se alistar lá na Blast para DJ ou redator, ou ambos. Só gravar, se você quiser locutar, é só gravar um teste de até 5 minutos. Lá na página que a gente vai linkar aqui no post do podcast, vocês podem ter acesso direto ao link com todas as informações precisas para recrutamento. Só clicarem no link abaixo. E é isso, né? Espero que vocês estejam interessados, que a gente tá precisando de novas pessoas, de novas carnes aí para... Opa! Né? Pra fazer um bom churrasco lá de muito conteúdo. Que metáfora foi essa? Mas é isso. Então, divulguem também, repassem para outras pessoas que de repente possam ter interesse. Divulguem, repassem pros seus amigos, pra até ex-locutores, locutores de outras rádios que estão aí, entre aspas, desempregados também. E certo. Vamos tentar reformular a Blast com força total. Bacana, já é bacana. Bom, também tem um recado aqui da Semana Gamer, é um projeto aí do chapa Caio Medeiros. Você já ouviu falar da Semana Gamer, Gegê? Já, eu assinei o newsletter deles. Ah, é? Mas vamos fingir que você não sabe o que é. Você sabe o que é, Gegê? Não, eu não sei o que é, patrão. Como assim você não sabe, Gegê? Você tá tão bem informado. Bom, mas eu vou te explicar, ó. Normalmente tem 500 notícias de sites passando a mesma coisa o tempo todo, não é verdade? você não consegue se achar em meio a tantas notícias. Então, qual foi a ideia dele? Você cadastra o seu e-mail no site deles, o semanagamer.com.br, e recebe semanalmente na sua caixa de entrada um newsletter, um boletim com um resumo das notícias mais relevantes da semana. Né? Além de colunas, vídeos, de blogs, é tudo muito simples. E o mais bacana é que a indexação não é automática, não é feito por nenhum robô, nenhum agregador de feed. É um grupo de gamers que seleciona as notícias, monta lá o resumo e manda para o seu e-mail. Do All Jogos, do Kotaku, do IG, do Arcade e do blogs também. Tem o Phoenix Down, o Kingdom Blast, o Super Controle, é claro. Uhum. Então é muito bacana, porque às vezes você quer ler uma coisa, mas você vê 500 coisas repetidas, acaba perdendo alguma coisa relevante. Só ir lá, semanagamer.com.br, cadastrar seu e-mail e toda semana chega um resumo bacana. E, né, te ajudar a divulgar essa iniciativa, porque é recente, mas como toda boa ideia, merece apoio. E temos e-mails também, né? Afinal, não podemos passar sem eles. Pois é, afinal aqui é a dança dos e-mails. Né, então. Afinal, o que seria? Seria só uma dança se não tivesse e-mail. Qual o primeiro e-mail que tem aí que a gente sorteou nessa multidão? O primeiro e-mail, patrão, é do Marcos Ariel Gonzalez Ortega. Ele manda aqui: oi, galera, meu nome é Marcos Gonzalez, tenho 28 anos, sou de uma cidade do Paraguai chamada Ipacarai. Olha aí, caralho. Fica 500 quilômetros de Foz de Iguaçu e perto de Asunción. Olha só, um ouvinte internacional. É, que chique. E continuando aqui, eu ouço sempre os podcasts a caminho do trabalho. Eu nasci na Cidade do Leste e cresci ali até os 16 anos, por isso entendo bem o português. É. Sou seguidor de sempre e gostei muito dos pods de 16 e 32 bits, porque são os que mais me fazem lembrar da época mais bonita da minha vida gamer. Atari 2600, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast, PlayStation 2, Xbox 360. Caraca! Descontrolado. Né? Continuando, ele mandou aqui: sigam sempre assim, alegrando meus inícios de jornada. Um abraço do seu ouvinte fiel do Paraguai. Tchau. Caramba, eu tô um ouvinte do Paraguai. Que chique, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Senti muito chique agora, Jesus. Eu também me senti importante. Bom, então, assim, como vocês já sabem, a ideia aqui é fazer um en passant, uma leitura rápida. Então não vai dar pra ler todos os e-mails, mas um abração pro Marcos, pro Thiago, pro Davi. Beijão e abraço pra vocês. Um beijo da Gigé e um abraço do Chapas. Olha aí. Olha aí. Você pode inverter também. Aqui é tudo liberal, não tem essa. Opa! E também mandar um grande abraço para os nossos comentadores masters, né? O GC Love, nesse último, ele perdeu o controle, ligaram a chave, não conseguiram desligar. O José Carlos, ele comentou bastante, e eu acho legal, já, não sei se você percebeu isso, que nos comentários do podcast, das colunas, nunca tem, bom, até hoje eu vi poucas vezes, aquele cara que diz: primeiro, sou primeiro. Nunca tem, o cara já começa dando sua opinião, discutindo, discordando, criticando, ou fazendo um elogio. Então, os comentaristas do Super Controle são todos top. O GC Love, comentei, né? O Rafael Taro, o Peron, o Polidório também, e o Márcio Neves, que está chegando aí. E eu selecionei um e-mail aqui, em meio a essa montanha de e-mails, de um cara que acabou de chegar, recém-ouvinte. Ele se identifica só como PG Underline. E ele diz assim: fala aí, galera, acompanho vocês há pouco tempo. Achei procurando no Google por podcast de Chrono Trigger, ou Trigger. É Trigger, né? Então. melhor jogo de todos os tempos, mas aí já estava nos 60 e pouco. Chego nesse tema, vem logo com a minha cabeça Monkey Island, que me rendeu boas horas quebrando a cabeça. Mas venho comentar pra falar de Little Big Adventure 2. Vocês não consideram pra falar de Adventure? Nunca ouvi falar. Bom, um dos melhores jogos que eu joguei. Tem um puzzlezinho, olha só, cara, o Rafael tá no diminutivo, o puzzle. Puzzlezinho da hora, tirando que o action é muito legal. Joguei pela primeira vez antes de 2000, depois, sempre que tava entre safras de jogos, pegava ele. E o Twisting... Você conhece esse jogo que ele tá falando, Jajé? Não, mas vale a pena pro pessoal que quer conhecer mais Adventures e gosta muito do gênero, né? Já que o último podcast foi sobre isso. É um gênero, assim, pouco explorado, é mais retrô, né? Hoje em dia, poucas pessoas comentam, mas rendeu bastante comentários, né? Praticamente o dobro do anterior. O pessoal prefere falar de Adventure do que de sexo. Entenda como quiser. E, pô, bacana. Um abraço, então, aí pro Chapa PG, que tá chegando. Sinta-se à vontade. Mais o quê? Bom, e aquilo de sempre, que vocês já estão cansados de ouvir, né? Feeds, até que, enfim, o iTunes, nós atualizamos o feed. Demorou, mas nasceu. Na verdade, já tinham no iTunes, né? Mas aí, com aquela confusão do servidor, e, meu Deus do céu, a gente acabou perdendo. Agora tem um novo feed no iTunes. Isso. É muito simples. Só cadastrar nesse novo feed, tá aí o link aí embaixo, só ir lá cadastrar. Se tiver o antigo, tem que ser esse novo, porque o antigo ele vai ficar lá, mas é só até o 67, que é quando a gente mudou de servidor, então a partir de agora, tudo com esse novo. E também o feed do site tá corrigido, tudo bonitinho, tudo certo. Enfim, tudo em paz pra vocês. Uma última coisa, que eu tava vendo pelos números, a gente mudou de servidor justamente porque a demanda tava ficando um pouco alta. Em relação aos seguidores de Twitter também. Da última vez que eu vi, tava 1000 e pouquinho lá. Só que em relação ao Facebook, tem pouca gente curtindo. Tá fraco, gente. Então é só curtir lá, isso é muito importante pra gente, motiva a gente bastante. Eu gostaria de propor que vocês curtissem, compartilhassem, divulgassem, porque tá engatinhando ainda a ideia, mas a gente tá pensando assim, fazer uma sidequest envolvendo o Facebook. Opa. Então, quanto mais pessoas ainda tiverem curtindo, mais chances da gente revelar isso mais cedo tem, e mais chances de acontecer posteriormente tem, né? Então, se vocês estão curiosos, comece a divulgar, compartilhar, curtir lá na página do Facebook o que a gente posta lá diariamente, né? Porque é atualizado praticamente todo dia. E fiquem de olho. É, porque na verdade nem 10% dos curtir reflete a audiência total, então a gente gostaria de ser a ajuda de vocês. Lembrando que a gente tem uma gaveta cheia de ideias de fazer sorteio relâmpago de jogo, de sidequest, e depende de um número de pessoas no Facebook pra gente pôr essas ideias em prática. Então, pessoal, contamos com vocês. Sim, eu tenho só uma dúvida, patrão. Diga, pode falar. PG que te mandou e-mail, seriam as iniciais de professor Girafales? Olha, GG. Eu acho que essa é a pergunta mais absurda desse sorteio de e-mail. Então eu vou me restringir a responder, não sei. Mas se alguém quiser dar trela pra essa maluca, responda aí nos comentários que ela vai gostar da atenção. Bom, então, todos os recados foram dados, feed, Facebook, Twitter, curtam, compartilhem. Retweetem e ouçam meu programa na Rádio Blast também, porque faz parte da audiência também, peçam músicas e deem sua opinião. Tá, a cada programa a audiência cresce mais, e acho que mais gente vem conhecendo o Supercontrole através do programa lá também. Legal. Então não percam, né, eu vou deixar meu jabá aqui, que é todas as quartas às 21 horas e domingos às 22, sendo que domingo é programa só de notícias e quarta-feira é um programa temático. E é isso aí. Bom, acho que vamos demais, né? Já o pessoal tá cansado da nossa voz. Vamos então voltar pro cast e é isso. E dança dos e-mails, é! Voltando, girando. E voltamos os e-mails. Pra vocês não se assustarem aí, já vocês sabem que a gente iniciou esse novo formato semanal mais curto. Então, se o cast acabar com uma hora, essa é a proposta, tá, gente? Por favor, não venham reclamar. Ai, por que o cast apagou? Não, porque assim, né? A gente não vai pegar o Wikipedia e falar o que é emoji, o que é RPG Maker, explicar tudo, sabe? A gente vai falar um pouquinho de cada um, os melhores jogos aí, se alguém fez algum jogo, se alguém jogou alguns jogos dessas plataformas. Tipo mesa de bar. É isso aí, vai ser sempre agora o mais bate-papo. Então eu vou começar aqui com o Mugen, que eu tô louco pra falar dele. Que, nossa, gente, nossa, ai, se eu te pego, né? Porque, porra! Temos aqui um desenvolvedor de jogos, né? O Zé, profissional, e ele vai me ajudar nessa, ou não. O Mugen é um maker de jogos de luta, é uma engine, né? Fighting Games. Isso. Ela foi criada em 99 pela Electbyte. Essa engine aí foi disponibilizada pra Linux, Windows e... Essa engine originalmente, se eu não me engano, ela é em DOS, né? É, ela é em DOS original dela. Depois ela foi passada pra Windows e Linux. Isso. E Linux, dizem aí que dá uns probleminhas, e não é tão boa quanto a de Windows. E eu lembro que o Mugen teve uma época escura, da época do Mugen, que não dava no Windows, tu podia rodar, mas tu não via nenhum som. Tu tinha que ir no DOS, rodar ele pelo DOS pra poder ouvir os sons. Posso citar uma coisa de Mugen que me lembra? Fizeram uma vez Marvel vs Capcom, que tinha Super-Homem e Frajola e Piu Piu. Eu lembro disso. Citaremos depois. Deixa eu chegar nos jogos. Vai lá. Continue, mate. A Electbyte aí, parece que ela fez até 2013 isso, e depois ela sumiu, tá ligado? Ela, sabe, não, foda-se. O Mugen tá ali, liberado pra todo mundo, mas na real não estava liberado. Eu acho que ele arranjou namorada. Ele sumiu. certo. Pois é, e aí em 2009 ela voltou prometendo que ia fazer um Mugen novo pra nova geração aí, meu Deus, Moidua. Acabou com a namorada. Acabou com a namorada, né? E aí voltou pro mundo dos games, e aí até hoje o pessoal não sabe muito bem se vai ter ou se não vai ter. Mas o Mugen, basicamente, no, o que que ele é, né? É a engine com games de luta que pode pegar qualquer char aí, qualquer personagem de game de luta, ou não, como a gente já falou do Piu Piu e Frajol. Pode criar desde o início, né? Ele tem o Kung Fu Man, se eu não me engano, é isso? Man. É um cara que não sei se é Kung Fu, mas tem um cara de kimono que já vem lá pronto. Isso, isso. Aí tu pode editar ele, né? E baseado nele, tu pode fazer teus personagens. Tu pode pegar tanto quanto, não, porque nós vamos falar mais no futuro RPG Maker, tu basicamente tu chupa os sprites dos outros jogos de luta, ou mesmo tu cria, assim, porque eu já vi sprites, por exemplo, da Orchid em 2D, sabe? Sério? Sim, e muito bem feito, inclusive. Vocês conhecem Card Saga Wars? Card Saga Wars? Porra, esse jogo é muito foda, mas não tá lançado inteiro ainda, né? Não, não tá lançado, mas está candidato ao melhor jogo da existência de luta. Ô, louco. Pegaram vários personagens de jogos, Mega Man, pegaram o Link, Final Fantasy, Crono. Botaram tudo num jogo de luta. Deixa eu pegar o link aqui pra vocês. Muito, é. Olha o link aí. No post, primeiro jogo. Esse jogo, os sprites são todos feitos. Eles fizeram pra esse jogo, eles não pegaram. Ah, isso que é foda. Isso todos que é desenhados, foda. É muito da hora. É o jogo dos sonhos, velho. Tem personagens de praticamente todas as franquias. Jogo do sonho pra mim, porque eu estou com muita raiva desse jogo de luta Capcom, que ainda não tem o X. E esse tem. Olha aí. Toma, Capcom. Não, e isso é interessante do Mugen, cara, porque ele sempre fez essas coisas impossíveis possíveis. Por exemplo, eu aposto que o Eric ou o Zé já jogaram. Eu joguei um Mortal Kombat, que era só o nome Mortal Kombat, estilo Ultimate, com os sprites do Ultimate de fliperama, que são maiores, né, que sim, do Super Nintendo e tal, com vários personagens do Mortal Kombat, e tinha o Cyber Sub-Zero. Bah, que da hora. Mas eu joguei isso faz uns 4 anos. Eu joguei isso no Dynacon. Onde? Não, não. Eu se bobear, eu tenho salvo algum lugar, cara. E é tipo, é muito bem feito. As barrinhas, os cenários, tem todos os cenários. Tem Pit Fatality, onde é que não tem Pit Fatality. Tem muito, é muito bem mas feito. Mas sabe, cara, que eu joguei muito. Eu acho legal tudo isso, mas eu tenho um pouco de preconceito, porque eu nunca peguei um jogo vou jogar pra valer agora. Não sei vocês aí. O que eu acho do Mugen, né? Por exemplo, esse Mortal Kombat foi o melhor que eu joguei, mas eu joguei já os The King of Fighters modificados, já joguei várias outras Street Fighter, sei lá o quê. O Street Fighter 1 refeito. Sim, isso é legal de citar agora. O Street Fighter 1, que a gente tentou já ir lá no como é que é lá? O MAME, né? É. E o pessoal que já tentou fazer isso, não sei, o Eric e o Zé, se já tentaram jogar o Street Fighter 1, sabe que é difícil a parada. É foda. Pra acertar a Hadouken. Eu virei já. Já virei. Eu joguei, sério mesmo, eu acho que eu tô traumatizado daquele jogo. Eu virei porque eu quis. Eu peguei esse jogo e virei. Sim, eu queria virar essa merda. Aí, o legal é que o Mugen pegou e fez o Street Fighter 1 igualzinho, sabe? Mesmo cenário, mesmo. Mesmas barras de vida, charme, magia, tudo igual. Só que com a jogabilidade boa. Isso, com a jogabilidade do Street Fighter 2. Isso deixou muito, muito mais. Sim, aí deu pra aproveitar o jogo. É Street Fighter 1, é Street Fighter Championship, se eu não me engano o nome. Não, o que eu acho da hora do Mugen é que você pode fazer os crossovers mais inimagináveis, assim, do mundo, que você sempre sonhou, e colocar qualquer personagem lá, que nem tem um jogo, não sei se alguém aí jogou, que é o Street Chaves, que é uma... Mas, gente... Alguém tinha chamado. Girafales tinha o Tiger Robocop. Deixa eu abrir aqui. Verdade. Esse jogo não era feito em Mugen, não, Chaves. Cara. Esse jogo era feito, se eu não me engano, numa ferramenta do Delphi. Zé, Flash. Me corrija. É algo assim, porque ele é antigaço, velho. Ele é de antes do Mugen? Não é do Mugen? Uh-huh. Não. Não é do Mugen, não. Que bosta. Ele não é em projeto, eu tenho certeza. Porque se tu abrir as pastas dos jogos, tu vê lá todos os braços, mãos, as cabeças, e tu pode modificar. Lembro que uma vez nós modificamos já. Criamos um personagem barbosense muito conhecido. No lugar do braço, tu botou um pênis. Não, não. E aí a gente mudou a roupa e tal, e ficou perfeito, assim. Quem era o personagem barbosense? Era um personagem barbosense muito conhecido. Ah, já sei, então. Fala que tu fazia bullying com ele pra todo o país. Não, não, fazia. Ah, tá. E aí, mas enfim, a gente botou ele. E a gente testou e, cara, ficou bem legalzinho. Tanto que na época eu fiquei pilhado pra tentar pôr, tipo, eu, sabe? E coisa, mas depois eu desisti, né? Obviamente. Ah, então tava de Santana com ele, eu lembro disso. E eu lembro, assim, o Street Chaves, cara, é muito bom. Porque os comandos são muito bons e, tipo, os golpes do seu Madruga... É muito bom, cara. Eu joguei muito esse jogo. Não entra em Mugen, mas é sons maker, do Chaves, né? O melhor é a trilha sonora. Sim, sim. Os cenários. Lutar na vila, meu. É muita emoção. Naquele pátio de traça. Eu luto na vila todo dia. Massa. Na escola. Quando eu vou trabalhar. Era massa. Na escola. Eu lembrei de um jogo, não sei se era feito em Mugen, mas tinha muito cara de ser Mugen. Era um jogo que, ó, ficou anos pro pessoal italiano fazer, que era eu pra ser sei. O jogo mais perfeito. Feito do Sanseia. tinha vídeos e toneladas de vídeos. Cara, tu via assim, eles iam fazer todas as sagas com tudo. Verdade. Tinha demos. Acompanhei isso. Tinha um demo, eu joguei o demo. Tinha bastante site que mostrava o link, ó, oh, o jogo do Sensei. É, tinha aquele site... Eu joguei o demo, que eu lembro que o demo tinha assim, tipo, o Sei, o Shiryu, o Shun, o Cisne. E aí tinha, tipo, o Radamantes... Já os do Trido final, aí tinha o Aquário, que era igual ao do Yoga, se eu não me engano. Mas era massa, assim, prometia, mas... Eles botaram todas as dublagens, animações... Cara, era pra ser o jogo mais perfeito e nunca saiu. Só tinha demo, tinha benchmark, puta que pariu, uns trailers assim. Não era argentino esse jogo aí? É que assim, ó, eu primeiramente eu ouvi falar que era italiano, depois tinha um site na Argentina, que eu era, na época do passado, muito fã de Sanseia, sanseia.com.ar, que era, tava ajudando era tracinho seia.ar. E esses caras chegaram a ajudar. Eu baixei o demo na Baixa Aqui. Verdade! Não. Baixa Aqui Jogos. Não, o Baixa Aqui, ele tem vários jogos em Mugen, cara. Podem procurar os mais completinhos, eles põem lá pra download. Baixa Aqui tem uns jogos perdidos da internet. Aquilo ali não pode morrer, não, viu? É verdade. O site pode ser ruim, mas ele tem um bocado de coisa lá que vai ser. O demo do To The Moon eu peguei lá, na época. Mas, tô falando de jogo de Sensei aí, Lanzonete, tem vários. Fui procurar hoje. E tem uns 15 jogos de Sensei pra Mugen. Sensei é o jogo de fangame, né? Fizeram muito, pra tudo. E tipo, eu vi um no YouTube, assim, um vídeo. Cara, tem todos os personagens. Tem as minas lá, China. Que no caso é um Mugen editado. June. Porque o que tu pode fazer no Mugen, né? Tu tem o teu jogo de luta, aí tu baixa todas as... Os char, que nem se fosse, né? Todos os golpes, tudo. E tu põe no teu Mugen. Então tu pode criar um Mugen como é que tu quiser. Só edita ele conforme tu sabe editar. É uma coisa que eu não sei fazer. Que eu já tentei e nunca descobri. Alguém aqui tentou mexer em Mugen? Eu tentei fuçar nesse aí do Sensei aí. Eu botei as meninas, botei Xana, Xana, Xepa e Xuanha. Vem a cobra. Vocês aí, tentaram fazer alguma coisa em Mugen já? Não, você. Cara, eu nunca, tipo, nunca consegui fazer nada em Mugen. Eu cheguei a pegar cheguei a baixar, né? Lógico, na época eu tava viciado em fazer joguinho, assim, eu já mexia com outros makers. Mas eu não consegui, velho, lidar direito com Mugen. Acho que não sei se pelo fato de ser em DOS e tal, aquela engine complicada. Não me dei bem, velho. Eu nunca consegui fazer nada, assim. Eu já tentei também modificar sprite e tal, mas não tive sucesso. Pergunta. Tinha modo 2D e 3D, se eu não me engano. Não era só 3D? Não, 3D é um outro, cara. 3D era um outro. 3D é o Fight Maker, né? É. Fight Maker, eu joguei no Play 1. E tu, Zé, tu fez alguma coisa no Mugen? Ah, de Mugen eu só fui chegado a jogar mesmo. Eu nunca me empilhei a criar, não, jogo de Mugen. Tu conhecia alguém que fazia, mexia no Mugen, assim? Pô, tem um dos meus professores, de pixel. Olha, ele até, pode dizer, ele treina pixel art, né? Ele treina, faz personagens de Mugen. Tanto que um dos personagens dele apareceu na coleção de jogo com os personagens do King of Fighters. Ele tá, o personagem dele tava no meio. Olha só. Que louco. Só não lembro qual é o nome do King of Fighters. Não sei o que, 2000. É uma edição especial do Mugen. Ó, que massa. Já ouviram falar? Ok. Joguei vários dessas do King of Fighters. Todos que tinha eu jogava. Tem vários, né? O Zony foi o nome do jogo antes que tu falou do Marvel? É Super Marvel vs. Capcom. Super Marvel vs. Capcom. Que é muito bizarro, cara. Tinha tudo. Tinha, mas tipo, Warner. Era tipo separado por nome. Tinha assim, o tipo... Naruto, meu. Muito viagem. Aliás, falando em Naruto, tem jogo do Naruto e eu sei que tem uns também uns 10, 15 jogos Dragon Ball, assim. Sim. Tipo, bom, sabe? Dragon Ball que mais tem, né, velho? Dragon Ball. É porque, sejamos honestos aqui, o jogo de Dragon Ball naquela época não era essas coisas, não, jogos de luta. É, eles aproveitavam pra fazer as cópias no Mugen, com todas as carinhas que eles queriam pôr, né? Porque naquela época os jogos que lançavam... Eu lembro na época não tinha do, todos. Na época do Band Kids eu baixei um jogo do Dragon Ball. Dois, aliás. Um pro Doom 13 e esse aí. Olha aí. Pá, Doom! Vocês lembram aquele do Doom 13 que tu pegava o Goku em primeira pessoa e mudava? Tinha que ter o Doom 13 e baixar um patch pro Dragon Ball. Não? Ninguém ouviu falar disso. Doom 2, sei lá. Eu ouvi falar, mas nunca fui atrás. Eu ouvi falar assim que uma vez o Six me chamou na casa dele. Ah, Lanzoni, tem que te mostrar uma novidade. Dragon Ball no Doom. Vou embora. Voltando pro Mugen, cara, eu queria citar assim, ó. Nós tava falando dos KOF, né? Dos The King of Fighters. Tem um monte. Tinha um, tem muito. Só que eu lembro Doom especialmente que eu joguei, que, cara, chegava a ser mais bonito que o próprio The King of Fighters. Eles tinham cenários massa, eles aumentaram. Né? E quando dava especial, tinha, tinha uns efeitos assim de luz a mais. Sabe aquela coisa clássica do Marvel Scavo que vinha o rosto do cara cortado, assim, olhando pro outro? Tinha isso aí. Ele tinha um especial que se acertava, matava na hora, tipo Guilty Gear. Bah, eu lembro que eu fiquei fissurado muito no jogo na época. Só que assim, tinha uns personagens que eram muito bons de jogar, muito bem programados, e outros que eram muito toscos, assim. E os meus preferidos eram os toscos, tipo. O Saiken por isso que o Julio reclama que ele joga jogo de luta, né? Eu não reclamo, mesmo, cara. Eu sou tinha, cara que fica quieto. Mario no, tinha Mario no jogo? Não, eu sou o cara que fica quieto. Tinha Sonic. Sonic era ruim. É. Tem um jogo de luta do Kirby pra Muji. Esse eu não vi. Então tu vai baixar agora. Não. Não uso mais a internet. Tá é, isso é meio desleal, né? Botar o Kirby no jogo de luta. Ele só suga e acabou. Ele é o Shang Tsung da vida, né? Ele suga o cara. Ah, mas tem o Kirby lá no... Sim, no Smash Bros. Small Bros. Mas Smash Bros. Não é um jogo de luta, segundo o produtor dele, não é. É de tiro. É um de jogo tiro. De... Tapinha. Tapinha, é. Tapinha não dói. De loucura. Não jogo de loucura, Smash Bros. É de loucura. Mas ó, é um jogo de parque, ele chama. Um jogo tipo um Mario Party, tá ligado? Eu acho que é de tiro. É estranho. Mas um jogo que todo mundo aqui quer ver algum dia, eu não sei se eu quero ver... Tem no Muji. Que? Quem sabe qual que é, né? O crossover mais esperado todos os tempos. Ah, Goku. Fighter vs Mortal. Ah, é. É claro, claro. Joguei. Eu joguei também, sim. Mas eu não sei que versão tu jogou, porque a versão que eu joguei tinha os sprites do Street Fighter Alpha 2 e os chars do Mortal Kombat Ultimate. É, eu, eram assim, mas eu lembro que era muito tosco. Não, era massa. Eu achava massa. O que eu joguei... E tinha Fatality. Não, aí que tá. Era Street Fighter. Era Street Fighter versus Mortal Kombat. Daí não tinha Fatal. É, mas os caras do Mortal Kombat tiravam muito mais vida, assim, eu lembro. Não, mas era muito... Eu não sei se eu joguei a mesma versão que vocês também, mas acho que é assim. Eu tô procurando aqui de novo pra ver os gráficos. Era isso mesmo, era os sprites do Alpha 2, né? Com os do Ultimate. Nossa, mas era, velho, era usado demais. Eu lembro que eu sempre pegava os personagens do Street Fighter, porque era muito ruim jogar com os de Mortal. Eles não funcionavam bem, velho, contra o pessoal de Street. Esse aí eu não peguei, não. Eu também não sou muito chegado a Mortal Kombat. Um dos problemas do Mugen... Olha só. Um dos problemas do Mugen sempre foi que, nesses jogos bem feitos, por exemplo, Mortal Kombat e esses KOF e tal, que a inteligência artificial do Mugen era estranha. Não era que nos outros jogos de luta, né? Sei lá, era diferente, assim. Chegava uma hora que era estupidamente impossível, só. King of Fighters, é assim. Não, mas qualquer outro jogo de luta, tu tem a mãe, assim, e tu adquire o conhecimento e tu vence do cara. O próprio Shao Kahn no Mortal 9, né? Parece impossível, depois o cara vence. E aí, e no Mugen, não. Eu lembro que eu chegava num nível, assim, que não tinha como, sabe? Tu pulava, sei lá, era... Ah, vai que tu jogou faz tempo. Se tu jogar hoje, talvez seja diferente. É, pode ser, pode ser. Experiência, né? Não estou... cara, mas... É, sinceramente, acho que ninguém jogava os jogos de Mugen pensando, nossa, vamos pegar uma perfeição técnica aqui e tal, uma curva de aprendizagem. A graça era os crossovers. Fazer campeonato, né? É, fazer campeonato com o jogo de música. É, não ia muito isso aí também, né? Mas até do Mortal vs Street aí, eu queria falar que o jogo, ninguém gostou dele. Eu gostei, cara, porque era funcional. Tu vai fazer isso hoje, não vai funcionar nem a pau, tipo, Mortal vs Street, não tem como. Na época tu via que era 2D o bagulho, tirava sangue do Ryu com as faquinhas do Baraka lá. Beleza, mas hoje não tem, sabe? Imagina fazer isso, não dá certo. Porra. Então deixa no Mugen que ficou bacana. Beleza. Mais algum jogo de Mugen que vocês querem citar, hein? Não tinha uma vez um jogo de Mugen antes do Dissidia, mesmo que fizeram de Final Fantasy em personagens? Não sei se... Eu não cheguei a jogar mão. Ah, deve ter, cara. Deve ter. Deve ter. Com certeza. Pô, imagina os caras iam perder. E outra coisa de Mugen, assim, que eu achava engraçado, assim, e bizarro, era que às vezes eles pegavam personagens, assim, por exemplo... Existem vários chars do Mario, né? Aí tem um Mario desenhado, aí um Mario trimassa, aí tem um Mario que é um personagem tipo Goro Daimon modificado. Os caras faziam muito isso aí, sabe? É legal. É, essas coisas aí. Eu lembro que tinha do Sonic também, tinha um Sonic que era igual do Mega, e aí tinha um Sonic que era bem desenhado, assim, trimassa, e tinha um Sonic que era um personagem de luta que os caras botaram uns espinhos nas costas, muito tosco, assim. E o pai. E, tipo, não era nem engraçado, sabe? Tipo, era só tosco, assim. Era o Juni. O Juni fez o tosco, o Sonic tosco. Tipo aqueles malucos fazendo cosplay de Sonic, né? Fazer Tinha uns jogos, talvez o Zé Saiba ou o Eric, assim, uns jogos japoneses de luta, se não me engano, tem o Super Cosplay Fighter, que é um jogo de luta, assim, que é só com personagens fazendo cosplay, né? Então tem o cara que é o Power Rangers, tem o cara que é o... Tem o cara que é o Saint Seiya, tem o cara que é Dragon Ball, tem o cara que é Naruto, tem o cara que é do Bleach. E se eu não me engano, a engine dele é muito parecida com o Mugen. Aí eu não sei se foi feito em Mugen ou não. É, eu tenho um jogo de Mugen, foi em quê? O que tu pediu aí? Não, o Júlio só citou nome de homens, eu quero saber de mim. Tem um jogo que ele não lembra, por que será? Não lembro. Tem um jogo que é só as minas peladas, né? Os sprites 2D, né? Sem roupa. Eu não lembro o nome do jogo. Já vi. Também tem a Kami. Biquíni Karate é um jogo pra Windows mesmo. É. Não, Biquíni Karate é outro nível. É um jogo mesmo. É um jogo mais além do que. É filmado. E, não, mas eu lembro assim, esse aí eu vi. Eu tinha um KOF que tinha. Tinha várias personagens, assim, e todas as personagens fêmeas estavam peladas. Todas. Ah, cara, que pontos as pessoas chegam, né? É um jogo de pornô de luta, né? Tipo, mas não tinha nenhum aviso. Era tipo The King of Fighters Super Battle. Era o que faltava, né? Só falta isso. Olha, eu não sei se eu estou enganado, mas tem um jogo de luta pornô que, inclusive, virou hentai. Olha só. Eu tô querendo lembrar o nome, mas eu acho que não foi feito em Mugen. Foi tudo que fez. Se eu achar, eu mando o link pra vocês. Beleza. Eu acho que ele fez e não quer se entregar. Eu acho que tu quer mudar o jogo e não lembro bem o nome que eu pus, quer dizer, que eu vi. Ah, que eu pus. Tô ligado. É isso aí. Engraçado que nunca fizeram, pelo menos nunca ouvi falar de um jogo desses com personagens de bandas. Genuose. Pois é. Interessante. Nossa, mesmo? Mas deve ter. Será que ninguém nunca fez? Porque olha, sempre tem os doentes por música. Na internet deve ter. Deve ter, cara, mas boa ideia, Frajal. Boa ideia. E aí, ia vender acho pra que caralho. Ninguém, não, acho que ninguém é tão doente nas duas áreas. Assim, queria ver o Ozzy comer o Batman, já que falam tanto desse Batman. Oh, meu Deus! Au. Olha, não, o Frajola Costa. Os ouvintes fazerem um jogo de luta do Super Controle no Mugen. Por favor. Eu ia ser o chefão. Sim. Apoio. O Ancião. Mas eu e o Rodrigo fizemos. Qual? Você lembra que nós tínhamos feito, dado os nomes, tinha os nomes dos nossos personagens. Tu tem no arquivo de texto. Como é que é isso aí? Como é que é? Explica isso aí. Não, o Frajola tinha a DC Software e eu partilhei ele e criei a Wolf Entertainment. Nós criamos personagens, whatever, que nós ia fazer um crossover. Tá, mas não vamos dizer o nome ainda. E tinha Super Chefão. Não, vamos falar depois, agora não lembro todo. Mas era tri engraçada. Sefirotão Dengoso, Lara Crofatona, Peitão Dengoso. Esses nomes tudo assim. Tá, eu vou achar esse arquivo de texto e vou mandar pro Dio postar. E ainda existe o link, está no post? Sim, claro. Existe. Eu, outros produtores de jogos de luta, o Mugen é o mais famoso, né? Sim. Mas os outros têm o 2D Fighter Maker, que eu lembro, que esse aí é um mais novo e é diferente, seria mais amigável de fazer, mas eu tentei fazer alguma coisa e não consegui. E tem um que o Frajola jogou no Play 1. Explica aí, Frajola, essa merda aí. Muito ruim, muito lixo. Era Fighting Maker. Eu só não lembro a produtora. Deve ser, no mínimo, Atlus da vida, essas produtoras. Era japonesa. Na época era whatever. É, Atlus é agora estourou. Agora Enterbrain, sei lá. Você tinha meia dúzia de personagens, depois tu pegava, que nem a história de antes, né? Pegava o personagem semi-pronto, e era 3D, né? Era tipo um Tekken, mais ou menos. Só que, claro... tipo claro, um Tekken. Não, pior que acertou, não. Viu? Foi a Enterbrain. Foi a Enterbrain, porra! Caralho! Não, o esquema de 2 em 3D ali era bem parecido. Não era tipo Tekken 1, então, não? Tekken 3. É, Tekken 2. Nível Sobal 1, tá ligado? Ah, Tekken é tudo igual, tudo ruim. Ah, cala a boca. Conexão vai cair aí. Kika. Tá. Vamos para a próxima etapa aí. Além do Mugen, né, do Mugen, sei lá como vocês querem falar, que era um fazer jogos de lutas, né, tinha um maker que era para fazer absolutamente qualquer tipo de jogo. É o Maker dos Sonhos, né? A primeira versão dele teve o nome de Click Play, né? Foi lançado nos Estados Unidos, acho que em 96, se não me engano. E 94, perdão. E foi lançado aqui no Brasil em 96. E ele vinha com uma fita cassete em português de Portugal, ensinando a fazer os jogos. Uau! Que era uma das coisas mais hilárias do mundo, velho. Eu comprei essa versão, importei, né? Porque na época eu comprei antes de lançar no Brasil. Olha, que... Não, pera aí, você importou mesmo a fita cassete pra criar jogo? Não, eu importei o jogo. jogo que vinha, o programa vinha com a fita cassete. O cara que gravava devia ser o mesmo Little Big Planet. Agora estás a criar um mundo novo, cheio de mansão. Era tipo isso. Ele ensinava a fazer um joguinho de futebol, né? Acho que, sei lá, não sei se era especial pro Brasil. Falava, chamava Marca Golos, o jogo que... Meu Deus! E tu fez o jogo era de Marca Golos. E inclusive tinha esse joguinho, tipo, uma versão feita dele com um programa. E esse programa teve várias versões, né? Ele foi feito pela Click Team e ele foi distribuído pela Maxis nos Estados Unidos, a mesma do Sin City. Sério? Né? Olha aí. Sin City. Então era grande o projeto ali. Porra, a primeira versão foi distribuída pela Maxis nos Estados Unidos. Aquela época era grande a Maxis, né? Uhum. Sim. Naquela época, hoje é mínimos, né? Ah! Eu sei que Sin City, aquela bosta lá, vendia, hein? O quê? A Maxis, qualquer projeto novo da Maxis era serião. Mas enfim, daí teve várias versões, né? Depois do Click Play teve o Games Factory, que acho que a maior parte conheceu já como Games Factory, e depois virou Multimedia Fusion, né, que é o que é o mais usado hoje em dia, né, e cara, basicamente dá pra você fazer qualquer tipo de jogo com ele. Como assim mais usado hoje em dia? Como assim? Assim, ele era mais usado antigamente, hoje em dia não, né? Hoje em dia é mais nada, né, nada mais usado, esses makers. Hoje em dia, ele tá 10 anos atrás. Você olhou o novo, Multimedia Fusion 2. Então, você vai ver, você vai ver a mesma coisa, a mesma tela. Mas, cara, dá pra você criar qualquer tipo de jogo, plataforma, RPG, tiro, lógico, né? Tinha suas limitações também, né? Tiro? Dava pra criar qualquer coisa. Eu vi uma versão desse jogo, se não me engano, era pra Linux e tal, que o nome era Game Salad. E aí ensinava a fazer um jogo de tiro, assim, da navezinha. E eu tentei fazer assim, mas eu não. Tiro de nave. Não era amigável o troço, assim. É, mas ele era mais fácil, assim, de você fazer jogos de plataforma mesmo, assim. De pulo, então você vê que ele era mais orientado pra isso, né, sei lá, pelo menos eu tinha essa impressão no começo, tanto pelos sprites que já vinham com o programa e tal. Ele tinha essa inclinação, tá? Não, o Zé, que tu mexeu mais com o novo, né, com a versão nova. Eu parei faz muito tempo, tipo, em 2002, assim, foi a última vez. Eu tô tão velho assim. Zé, tu faz faculdade de game design? O que é? É, estudo por conta própria mesmo, importam os livros, vou na cara dura mesmo. Então, tu chegou a mexer com esses makers aí. Eu cheguei porque eu tenho que dizer que é basicamente minha história de vida. Eu comecei a criar jogos com Multimedia Fusion. Foi num site brasileiro, chamado gamingbrasil.net. Eu estava lá viajando pela internet, eu achei esse site. E lá tinha um jogo, um fangame de Sonic, chamado Neo Sonic Universe. Joguei esse. Sério? Eu fiquei maravilhado. É, quando eu descobri, eu fui olhar o site e ele tinha tutoriais de como criar jogo, né? E como qualquer jogador, eu não resistia, eu tive que criar alguma coisa. Ah, legal, cara. Inclusive, eu lembro que a primeira coisa que eu tentei fazer foi um clone de Metal Slug. Olha só! Cara, será que não foi o mesmo programa que fizeram aquele Sonic Mega Mix, que pegaram o 1, botaram elementos do 2, do 3, do Knuckles, fizeram... Oh, ficou muito a fuder, eu virei esse jogo esses dias, cara. Pois é, tem aquele Streets of Rage também, é muito 2 e 3. A fuder. É, mas esse aí acho que é outro filho, né? Outro só filho. Continuando aqui sobre o site, inclusive, o criador dele deixou os arquivos do site ainda no ar. Olha, entendeu? Só. Os jogos estão aqui, eu vou mandar o link pra vocês. Olha, então, ali. Porque os jogos são bons, né? É, tem muito jogo bom, assim, como você podia fazer qualquer tipo de jogo, né? Tem jogos de todos os tipos, muito jogo bom. Tem um que eu lembro na época que foi eleito o jogo do ano pelo aquele portal casadosjogos.com.br. Meu Deus do céu. Mas que na época eu baixei, né? Chamava Eternal Daughter. E é um jogo feito por um carinha, se não me engano, ele é japonês ou coreano. Derek Yu, o nome dele. E, cara, é um jogo muito bom. Ele é daquele estilo Metroidvania, tá ligado? De exploração e tal. Derek Yu, vocês não conhecem Derek? Derek Yu, ele fez Spelunky, né? Que lançou Spelunky, pra Xbox. E mais importante, Spelunky fez Aquaria. Aquaria eu nunca vi. Aquaria. Tem que ver. Aquaria tá candidato ao melhor trailer de jogo. Só trailer, né? Tem um jogo, inclusive, de luta pra ele, que chama Duel Toys, que é feito por um cara brasileiro. É, inclusive, o mesmo cara que eu comentei agora. Ah, é o mesmo cara do... do Gaming Brasil. Não sei se vocês... Zé, você chegou a fazer algum jogo no Multimedia que chegou a ser completo e tal? Não, naquela época não tinha essa habilidade toda. De novo, voltando ao fato, eu sou novo, viu? Mas nem projeto, nada? Não, não. Naquela época era mais que fazer por gostar mesmo, não precisava nem estar completo. Eu tava feliz só de ver as coisas lá. Eu fiz um jogo no Click Play, na primeira versão também. Era um jogo que chamava Bee Stamped. Tipo, era uma abelha robô que ela tinha uma parceira que chamava Lara Croft, a assassina, que era tipo um Nossa senhora. Meu Deus. Que mente insana você tem. Era tipo um sprite estático, assim, de uma puta. Que em português de Portugal, tudo tinha nome de português de Portugal. Ela chamava Rapariga, assim, era o nome do Daí, tipo, era um jogo de plataformas, assim, mas evidentemente, tipo, eu era muito novo quando eu fiz, assim, não chegou a ter mais, assim, de... Era uma época, assim, no começo desse programa, você fazer plataforma, assim, não tinha side-scrolling, assim. Você tinha que fazer uma tela, assim, pra ele seguir em frente, tinha que mudar de telas. E eu nunca cheguei a fazer mais de, sei lá, 10 telas o jogo. Mas era da hora, tinha vários planos. Na minha cabeça ia ser um jogo foda. Tá, e não dá pra botar um áudio, tipo, Bois Bonequinho falar alguma coisa, uma frase? Sim, sim, dá pra fazer tudo, cara. Fica como se fosse um jogo igual, assim. Quem não conhece jogar nunca vai dizer, ah, foi o cara que fez em casa, assim. Sim, sim, não, porque sim, eu lembro sim. Que o Six queria colocar num personagem que vamos contar depois, ele dizia, ai, tá doendo minha bundinha. Tinha um gravado o áudio. Era só chamar o evento de áudio lá. É. Enfim, esse programa dá pra fazer tudo, Frajola. Eu não sei se foi ele começou, mas foi mais nessa época que esses maker mesmo, que simplificava muito, começaram aí. Ele era muito fácil, assim, de você aprender a usar e muita gente, assim, usa ele como aula de programação e tal, porque ele é muito simples, né? Inclusive, teve uma versão do Click Play especial pra escolas, né? Foi licenciado especialmente pra escolas pra usar em aula mesmo. Olha ali. Então, é o mais famoso dos makers é esse aí, né? Esses na violentos. Real é um importante pra gente. É, ele não foi muito popular, né? Pelo menos não, aqui no Brasil não foi muito. Ah, hoje não mais também, né? Hoje já era. É, e hoje já era. O Zé falou há 10 anos atrás, era o da hora. E se eu não me engano, o último desses aí, que pelo menos eu acompanho e vi, assim, foi esse Game Salad, que não faz nenhum ano que eu lembro que saiu assim. E é o mesmo esquema que os 10, né? Vamos passar então para o próximo, a nossa pérola. O mais famoso. Eu acho que é o mais famoso entre nós, pelo menos. Não sei como é que ficou aí. RPG Maker 95, XP 99. 2003 e agora 15. VX. É feito pela ASCII, né? ATI. ATI. ATI. ACI, acho, sei lá. ACI. Pela ACI. ACI. Pela ACI. É o lugar onde ele trabalha. Mas esses aí foram os primeiros. Depois passou pra Interbrain também. Isso, eles mudaram de nome, se eu não me engano. E aí, o que que ele fazia, né? Ele fazia RPG, tu podia fazer tudo que tu queria com ele, né, cara? De um RPG. Tinha até um mod que se colocava nele que podia fazer RPG, tipo estilo no Zelda, que é isso. Um action RPG. Na verdade, não era nem mod, Six, ele só era um tutorial. Era programação. Era um tutorial. Porque uma coisa que o pessoal não sabe é que o RPG Maker se vende com RPG Maker porque ele vem já feito assim, mas se você quiser, você pode muito bem fazer qualquer coisa nele, porque a programação dele já vem exposta. No RGSS dele. Principalmente nos nossos casos, que era botado histórias reais. É, mas assim, o RPG Maker, assim, ele, eu acho, todos que eu mexi, o mais fácil de todos, assim, porque realmente tu vê e tu pensa, isso é o chão, isso é o... É, o Zé, não sei se era o mais fácil, mas... Ele realmente é o mais fácil, com aquele sistema de eventos dele. Ah, bom, isso, porque isso. Eu sei que no último jogo que eu fiz, assim, tinha até CG e tal, e... Meu Deus, Final tava 8. Muito craque, sabe? Final tava... 8. Mas, cara, eu fiquei querendo fazer eventos, o caralho, porque tava pra fazer tudo, né? Coloca trilha sonora, personagens, os eventos propriamente ditos, né? E ele já vem meio, digamos, entre aspas, meio pronto, né? Ele até vem com um demo, geralmente, sim. Se não me engano, vem tu baixa. Sim, vem com um demo. E aí, assim, tu faz uma sala e tu criou a tua sala, já dá play, tu já pode jogar nela. Isso. Vocês querem exemplo, só pros fãs, assim, vocês querem exemplo do RPG hoje em dia, que é igual RPG Maker, Half Minute Hero. É. Igual aquele personagem. Eu joguei esse jogo, eu gostei muito. O To The Moon, inclusive, né, o To The Moon aí é feito muito no RPG Maker, né? O famoso To The Moon, totalmente feito no RPG Maker. Ficou famoso na comunidade brasileira, Podosfera, por causa da jogabilidade. Vocês não conheciam ele antes, não, que eu conhecia lá o cara, das histórias que ele fazia no RPG Maker, história interativa. É, ele sempre fez história assim, né? Ele fazia umas histórias incríveis que todas fazem você desmanchar de choro. É, o To The Moon é mais uma história, tá? Não é assim um RPG, sabe? Mas... Não, então, no To The Moon tem jogabilidade. Teve outro que ele fez, que é uma história de Natal, que não tem nada, você só clica play. Acabou. Ah, assiste. Que louco, cara. Isso é bacana. Eu joguei um de Resident, cara. Resident 1 era o cenário assim de Resident 1, só que com a câmera de cima, tipo, sim, era RPG Maker. Claro. Ah, não. Ele. Que pariu. Ele é bom. Então, no RPG Maker, assim, né? Como mais basicamente ele funciona? Tu tem lá os chars, tu pode baixar, né? Os chars a gente chama os sprites, né? Do jogo. Então tem cenários, tem cenários roubados de outros jogos, tem cenários originais. Ah, tem de tudo. Vem uma certa variedade junto, né? Aí tem o cenário mais do porão, da casa, fora. Isso, eu não lembrava. Tem o cenário de fora, assim, aí tinha as árvores. Os básicos do RPG. Ah, que da hora isso. Uhum. E aí tinha. Ele dividia em camadas. Ele isso, tu dividia em camadas. Aí. Isso camada. É o chão, eu posso passar em cima. Isso é a parede, vai trancar. É verdade. Puta e aí tinha a árvore, aí tu botava uma árvore. Aí podia pular e passar em cima da árvore. Pra cima da, aí tu só dava um clique direito, tu botava que trancava, tu batia nela. Uhum. Nossa, era muito legal isso. Eu não desisti, daí eu só fiquei curtindo o que o Six fazia. E era bem tranquilo assim, né? Tu montava daí o cenário, o old map. Aí dentro do old map tinha as várias coisas divididas. Eu achava massa porque o gráfico era igual o Chrono Trigger, cara. Era muito bonito. Não digo igual o Chrono Trigger, mas dava pra fazer... Assim, o gráfico do mapa era igual, mas os personagens não, né? Os personagens eram meio final... Mas tinha uma versão, tinha um que... Acho que era o XP, que tinha um que era os Chubby. Aí eram os personagens que... Maior, né? Que era maior e tal. É, na época eu peguei o 2000 e o XP, a gente fez bastante coisa. Isso. O bom do RPG Maker é que a comunidade na internet era muito grande, assim, e era muito movimentada, então... Castelo RPG Fórum. Isso, exatamente. Pegava tudo dali. Todas as comunidades brasileiras de RPG Maker que eu participei de muitas que já acabaram também. Acho que eu já vi umas 5 se acabarem e outras tomarem seu lugar. As revistas de RPG Maker, vocês chegaram a pegar? Sim, tinha revista. Isso não chegou em Barbosa. Eu tinha um acervo de todas as revistas de RPG Maker no Brasil, entendeu? Eu era viciado nesse troço. Um jogo que foi muito hypeado, que infelizmente foi cancelado, é The Long Journey. The Long Journey pra RPG Maker? Aham. Uh-huh. Não é o jogo The Longest Journey. É um jogo com o nome The Long Journey. É um nome parecido, mas é outra coisa. Como é que era esse jogo, Zé? O jogo era... Teve maior hype na época. Era... O cara pegou, gastou muito do dinheiro dele pagando o artista, a história dele, entendeu? Bah. E acabou não saindo e o dinheiro acabou. Que triste, velho. The saddest journey. Merda, to the moon. Ó, triste. Vejam só o vídeo aí pra vocês ver como tava ficando bonito. O sistema era... Manda o link. Manda o link e vamos ver agora. Mandei o link aí. Estará. O jogo tá muito bonito, a arte do jogo. Vamos continuar aí depois. O link no post. Muito bem feito. Puta que pariu. Sim, calma. Eu lembro outra... e aí tu cria essas camadas dos locais que tu pode visitar. Com esses chars tu pode usar de outros jogos, criar os teus. É bem simples, né? Só que é pixel, né? Então tu tem que criar no Paint, né? É isso aí. E aí dá pra... tu pode fazer assim, por exemplo, o cara... Porque já fizeram jogos com um gráfico de 3D pré-renderizado no RPG Maker. Sim, sim. Né? Só dá um print screen. Enfim, aí tu... É bem fácil porque, por exemplo, assim, né? Tu tem um inimigo, aí tu chega numa caixa... Né, uma caixa de madeira e tu cria lá, aqui vai criar um evento e vai chamar esse inimigo. Aí assim que tu encostar nela, vai chamar o inimigo. É muito simples, assim. E nisso funciona pra chamar fala, pra chamar ganhar item, perder item, aparecer outro personagem, matar e tal. Era muito simples. Era muito amigável, né? Era isso, tudo bem descrito. Você não tinha nem dúvida. Se eu lia, eu já sabia pra que servia. Eu falei que era tudo muito customizável, né? Porque você podia customizar até a curva de status do seu personagem, o level que ele aprende de skills, a taxa de encontro de monstro, era tudo muito fácil de você customizar, era só mudar ali nas janelinhas, era muito fácil. Então, se os ouvintes querem se aventurar, ou se alguém já se aventura, né, óbvio, se vocês já fizeram um jogo no RPG Maker, mandem pra nós, mas se querem se aventurar, eu garanto, cara, que em 2 horas vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Por mais idiota, sabe? Bonitinha e bobinha, mas com certeza, cara. E eu já digo pra vocês aí que vão querer tentar, a primeira coisa que vocês vão querer não vai ser fazer RPG, porque quem faz esse momento do jogo não faz RPG no RPG Maker. Eu uso isso como exemplo próprio. Eu já fiz muito jogo na RPG Maker, que nenhum deles era um RPG. Caramba, olha só. Que deturpação a gente fez mais play novel do que RPG, né? O que eu fazia no RPG Maker era basicamente jogo de escape. Tipo Viridian Room, essas coisas. Tipo Adventure, né? De escapar. Sim, do lugar. Aham, você acorda preso num lugar e você tem que sair usando os objetos lá do local. Eu fazia basicamente esse tipo de... Nós também meio que fazia isso aí. Tipo, as batalhas, mesmo. A gente até tinha medo de fazer batalha porque o pessoal nem ia jogar e tal. É. Vamos fazer uma aqui, outra ali. Que nem eu, Tudimum até brinca com isso numa parte lá. É. Tipo, o nosso jogo tinha 3 batalhas, sei lá. Isso era batata. Alguém aí, então, Zé, explica um pouco mais sobre os jogos que tu fez aí. Se tu lembra, se conseguiu deixar algum pronto e... Pronto, esses de escape, eu lembro que eu botei numa comunidade que foi RPG Maker Brasil, que infelizmente foi embora e eu perdi o arquivo. Mas o jogo é aquele que eu comentei no início, se chama A Porta. Então, o que é A Porta? Por favor. A história é basicamente o seguinte, tem um empregado de um castelo, que estava arrumando o castelo, e achou uma porta no corredor que ninguém usava por algum motivo. Ele entrou na tal porta, certo? E caiu no calabouço e tem que escapar desse calabouço. Basicamente era isso. Pô, eu planejava fazer uma coisa toda elaborada, com capítulos, essas coisas, mas só fiz o primeiro. Na matriz, ele ia que era um esgoto. Que triste essa história, ia cair numa lenda, assim, cheio de meninas. Jogos do Fajor. Eu faria uma coisa feliz, né? Não triste. Cair numa xepa. Um jogo que você abre uma porta e acha um tesouro e acabou, tipo, feliz. E eu fui feliz para sempre, pode. E tu, Eric, fez algum? Cara, eu, assim, comecei milhões de jogos, mas, obviamente, tipo, não cheguei a terminar nenhum. Mas o que eu, o jogo que eu cheguei mais longe, assim, de fazer, era, cara, era muito clichê, dá até vergonha de falar. Chamava The Secret of Solaris. Ai, meu Deus. Louco. O nome promete, viu? Tudo mano, é, sério, o nome, né? Já dá pra ver. Totalmente RPG genérico, né, velho? Tinha cristais, tinha dragões, tinha, tipo, exato, tudo de RPG genérico. Usou tudo que o RPG que tinha pra oferecer, né? Cara, mas, não, mas sabe o que foi legal desse jogo aí? Eu também entrei numa comunidade, mas era uma comunidade americana, né? E eu chamei uma galera pra ver se alguém tinha interesse em ajudar a fazer o projeto e tal. E, cara, era uma equipe que tinha eu e mais 2 pessoas. E, tipo, um cara... Dois americanos, olha só. É, cara, o cara chegou a mandar 2 músicas originais que ele fez em MIDI, tá ligado? Mas fez. Tchau, pra gente. E tinha um cara que fez uns sprites dos personagens, assim, ele mandou, sei lá, uns 4 personagens que ele tinha feito. Sério, meu? E aí? Sério, cara, daí eu fiz, assim cheguei a lançar o primeiro capítulo. Eu vou procurar no Google, porque há um tempo atrás, tipo, acho que ano passado, eu cheguei a procurar e ainda tinha online o demo do meu primeiro jogo. Então, agora. Agora. Tem que estar no posto agora. Agora. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou dar uma olhada. Um dia eu me meti a fazer um jogo profi, certo? De RPG, RPG mesmo, com luta, essas coisas. Peguei até um sistema de batalha lateral, que você sabe que RPG meio que a batalha é aquela é, antiga, né? Isso, é estilo Dragon Quest. Só o 2003 que é batalha lateral, né? É. Então, aí peguei um sistema de batalha lateral, eu lembro desse COA, aquele sistema que faz os personagens seguir tipo em fila indiana, você. Peguei aquele esquema da batalha tipo Zelda também. Pô, eu lembro, aí eu comecei, né? Fui começando, fui lá fazendo. Quando eu vi que precisava de muito gráfico, a dor bateu no meu coração e eu desisti. Eu até tentei fazer o meu primeiro, assim, sozinho, sério. E daí, tipo, eu ia na comunidade, mas tinha muito jogo, saca? E o cara, eu me desanimei. Sim, o cara chega lá, tem 300 jogos, ninguém todos baixa. Tentando ser sério, aí tu isso, baixa, é chato, aí tu, isso. Pô, o meu vai ser assim também. Dom Miguel, né? Já eu diria Dom Miguel. Dom Miguel, o pai do... É. Dom Miguel, padroeiro do RPG. Ele recebeu uma carta da Interbrain, né? Aquelas cartas Cease and Desist, pra ele parar de distribuir RPG Maker traduzido. Mas o dano já foi feito, né? Então, adiantou muito. Agora vamos começar uma epopeia do Super Controle, que a gente tá querendo falar isso desde que começou o Dreamcast. Sempre teve em pauta nós contar os jogos que nós fizemos, porque isso... É, na verdade, Júlio, a gente começou com a Town Studios, isso em 2001. Que era nosso estúdio de fazer filmes, jogos. Não, era nosso estúdio de fazer jogos só. Depois aí a gente começou a fazer filme. Town do Star Wars. Town era um Town de Star Wars. Isso aí. Era, é porque eu conheço um outro Town Studio aqui do Brasil. Deixa sério? Eu não, copiou da gente. Copiou da gente, certo? Isso é muito velho. Fato. A gente começou descobrindo o RPG Maker e fazendo as bobices mais idiotas. É porque a gente tinha um jogo que era eu, tu e o Shumi, né? Os principais. É, se não me engano. Tá, esse era o jogo sério. Eu lembro que a gente tinha vários jogos. Não, a gente fez um, que foi o primeiro que a gente fez quando a gente descobriu pra jogar, que a gente começou a descobrir os eventos, que as lutas. Era o jogo sério, o nome do jogo era jogo sério. É, e aí ele deu problema no HD do Shumi e apagou tudo. É, Aí a gente começou de novo a fazer aquele que foi, que tinha o Rafa. Depois eu vou contar. Era sério, era em busca do salame dourado. Não, tinha... Eu vou citar como é que era o jogo. Começava... Nós indo na casa do Matias, que era o Shumi. E era eu, tu e ele, eu acho que era. É, ele era e o Adobe One Kenobi. Isso, que é o... Eu era o cara do final 6, o isso. Block. E eu era, sei lá quem... O Shumi, ele era o Obi-Wan Kenobi, que era o nick dele no ICQ na época. E aí nós chegava na casa dele. Aí nós tinha que descer toda a casa, tinha os locais, a gente encontrava a mãe dele, o Alan. Que eu lembro que o Alan dizia um negócio Dolly, assim. A Dolly, a cachorra dele. É, o Alan dizia um negócio assim: vou te bater, sai daqui. Ou meu amigo vai te bater, alguma coisa assim, eu lembro. E aí quando nós chegava no porão da casa, que era só isso, chegava lá e tinha o Matias. E aí ele dizia: meu Deus, Dolly ataca, que Dolly era uma cachorra real. Desse nosso amigo Matias Ushumi, que ela era muito braba, assim, ela me mordeu duas vezes. Muito e ela era uma poodle, assim, branca. Então enorme! A gente fez ela, aí ele mandava o evento e era a primeira batalha do jogo. E ela era um bicho gigante. Era um bicho do final 6 gigante, eu não lembro qual que era. Meio remoto. Aí tu lutava contra ela, meio difícil, assim. Eu lembro que a gente ajustou bastante a inteligência dela, assim, os magias. Porque ela era tipo o primeiro boss do jogo. É. E aí matava ela e ele, o que vocês querem? Só depois de matar o cachorro dele, ele pergunta o que vocês querem. Ele falou assim, o que era? Ah, vamos dar uma banda. E a gente foi dar uma volta, saca? Isso, era isso. Aí nós dávamos uma volta no centro da cidade e não lembro o que nós acontecia. A cidade era as cidades de Final Fantasy VI, isso eu lembro. Isso. Eu que fiz. Então, e aí nós ia na cidade e tinha os locais clássicos da cidade de Carlos Barbosa, assim, a igreja e tal. Aí tu, cada lugar que tu ia vinha uma fala engraçada. Era tudo fala engraçada e tudo fala bolada na realidade. Isso, né, isso. E aí encontrava a pessoa. Se eu não me engano, no meio da cidade tu encontrava o Grison. Ele tava passando na cidade. Eu lembro alguma coisa assim, era uma piada com ele. E aí tal e tal. E no final, tu. Eu não lembro do meio do jogo. Talvez o Shu me lembre melhor. O meio a gente foi numa vila secreta que tinha. Eu lembro que tinha o Salve, que ele não podia sair de casa por causa da namorada dele. Isso. E aí nós ia no Rafa. Só nós ia procurar o Rafa. Aí nós ia na casa do Rafa, o Rafa não tava em casa. Foi, a gente lembrou, a gente achou ele num tempo. Isso. E aí acabou aí o jogo. Que aí tinha uma mensagem que onde é que ele tava e nós ia procurar ele. Aí tinha batalhas e tal. Todo o cenário de uma floresta. A gente chegava num templo, que era o templo do Saint Seiya. Era o Char do Saint Seiya. Tinha o Char do Saint Seiya lá, sim, que bateu em nós. Isso aí. Aí nós botamos vários easter eggs de vários jogos. E aí nós chegava lá no Rafa. E aí ele falava, conversar com ele, que esse é nosso amigo. Aí ele era abduzido. É verdade. Que nós tinha conseguido fazer um efeito de luta no meio do jogo. E aí aparecia, era igual de uma abdução. E nós se emocionávamos com aquela abdução. Nós botamos até som, assim. Foi a coisa mais... Eu lembro que foi um sentimento mais afudido do mundo, cara. Nós vendo aquela abdução funcionar, cara. E aí acabava o primeiro capítulo. O sentimento ruim é que o jogo se perdeu no HD do Shumi, né? É. Mas daí, cada um fez os seus próprios projetos aí depois, né? Depois que esse jogo se perdeu, a gente ficou fazendo cada um em casa. Tipo, a gente não fazia nada. A gente era adolescente que não trabalhava. Só o Julie trabalhava. Só eu trabalhava. Eu fiz o jogo do A Maldição da Coleira. Sim. Que era sobre um amigo nosso que não saía mais com a gente porque ele começou a namorar. E aí... Era todo num bar só, né? Não. Ele virava um cara... Com ele comum, saca? Sim. Eu não vou citar nomes, porque vai que eles... Não, mas daí o jogo, ele se transformava num cachorro, lembra? É. Ele jogava o jogo inteiro com... O jogo tinha, sei lá, 15 minutos, mas era a busca dele pra virar um humano novamente. E tinha a Bruxa Ovo também, né? Bruxa Ovo, é. A Bruxa... Tinha várias... Cara, ficou muito bom, porque... Tipo, quem jogou achou bau, tá pau no cu, cara. Fazer um jogo assim com o cara é foda. Era um jogo pra tirar com a cara do amigo, sabe? É. Claro, que era um jogo totalmente bairrista, né? De Carlos Barbosa, assim, tipo, só os nossos amigos jogaram e ninguém ia entender no mundo, mas assim, era divertido. Sim, era um jogo só por 10 pessoas olharem e falarem, ah, que ia fuder, que legal. Mas nós se achava os reis do mundo, né? Mas eu não lembro, assim, eu sei que era a história dele querendo se livrar da namorada, o que aconteceu anos depois, né? É. E meu jogo. E ele jogou o jogo. Ele jogou, eu fiz ele jogar, saca? E ele deu muita risada. Não, ele ficou meio assim, ele ficou meio de cara. Eu lembro sabe, tu ficou brabo, ele. Ah, é divertido, sabe? Mas ele ficou meio tucanado, assim. Porque imagina, o jogo, o cara vira um cachorro, velho. E daí tu tem que ir em busca do teu verdadeiro eu, longe da mulher. Oh, yes. Que merda. Era um jogo filosófico, né? Tem toda uma mensagem, uma mensagem subliminar aí, psicológica. Então, antes do jogo da janta, né? Tá, depois. Eu vou apresentar minha obra-prima, que se chama As Aventuras de Botelho. Eu lembro todo esse jogo. E eu fiz um cara de fora jogar. O nome dele é Cristiano Armani. O Rodrigo conhece. Sim. E ele curtiu. Ele falou, sério que vocês fizeram? Meu Deus, vende. E eu falei, não. O jogo era assim, tu começava... Six, tu vai me ajudando, eu lembro só o... O jogo era assim, tu começava com o Bully Roller na tua casa sem as calças. Sem as calças. E a primeira parada, oh meu Deus, estou sem calças. Era, oh meu Deus, estou sem calças. Quatro. Na real, eu tava sem calças, tô achando as calças na tua casa. Aí tu ia falar que... com a tua mãe. E eu também falou, porco Dio, vai procurar. Vai procurar. Porco Dio, era a fala do jogo, porco Dio. É, e aí eu bah, devo ter esquecido na escola. Ele vai na escola. E a escola tava tudo esquecido na escola, velho. A escola tava toda em ruínas, tu lembra? Parece que o sonho do cara tem que vai de pijama pro colégio. Não, mas ele vai como pro colégio? Sem calça? Sem calça. Bilado. Sim, ele era um char só de cueca. E era um char muito tosco. Sim, era o char mais tosco do mundo, sabe? Tipo, era um char 1D, sabe? É. Pergunta, por que Botelho? Não sei, inventei na hora. Botelho, esse nome de novela da Globo. É, o Botelho. Doutor Botelho. É, e daí tu foi na escola procurar. E a escola tava toda destruída. E aí nós, meu Deus, a escola é destruída por quê? Porque aliens atacaram a escola. Meu Deus. E daí tu chegou lá no meio, assim, na escola, tu, ah, meu Deus, onde estão minhas calças? E aí aparece o evento de tu sendo abduzido pela nave que quebrou a escola. Vocês gostaram da abdução, né? Sim, sim. Tem uma recorrente. O jogo é isso, isso que é metade do jogo já. É. E daí, a parte final do jogo era na nave, alienígena. Isso. E, Júlio, tu não vai lembrar disso. Não vou. Tu não vai lembrar. Mas tinha dois finais. Bah, só que eu era muito gênio, cara. Não, nós era muito foda. Porque daí tu fez lá em casa o jogo. Sim, tava, sim, eu lembro. E ficou muito bom, sabe? A nave, assim, era tudo tecnológico e tal. E tinha os char dos ETs e tal. Sim, sim. E daí, tipo, depois de fazer uns eventos lá na nave, que isso eu não vou lembrar também. Tu chegava, tinha que abrir portas. Chegava na mãe ET e tu tinha que. Ela fazia a pergunta: onde estão minhas calças? E se tu respondia a pergunta errada, tu voltava pro início do jogo. Isso. Tinha que fazer tudo de novo. Tipo, ela te dava um negócio e tu acordava de novo em casa. E daí, tipo, era início do jogo, sabe? Tu voltava pro início do jogo, sabe? E daí tinha que fazer tudo de novo. Isso. E a pergunta, eu não lembro qual era a resposta certa, mas era tipo, as minhas calças estão... A resposta era assim, que as calças estavam na geladeira. Aí quando tu vai na geladeira e pega as calças, aí ele lembra, ah, é por causa que o Homem do Tempo disse que ia fazer calor hoje. Esse era o final do jogo. Isso. Daí, tipo, falei a verdade, tava... vocês fizeram o jogo todo só pra essa piada, não foi? Sim. Sabia. Mas então, pra finalizar, assim, jogos avacalhados de Barbosa, o último jogo feito pela Tantal Studios antes de fazer o filme Jepo. Isso. Era... e era o jogo da janta. Por favor, Six, como assim? O jogo da janta era assim, nós tínhamos um amigo chamado Rodrigo Lanzoni. E ele gostava de uma menina chamada Alana Bortolini. Porra! E ela era amiga, ela na verdade ela foi tua namorada, né? Sim, foi, foi minha namorada e foi namorada do Shumi também. É verdade. Hã? Foi, eu lembro um dia, sabia disso. Eu lembro um dia que ela falou que ia levar um CD do Weezer pro Julie. Os namorados da adolescência, né, cara? É. E aí... pô, minha primeira namorada, cara. E aí o Lanzonete tinha quedas pela namorada do Júlio. Veja o fura-olho aí. Olha ali. Mas ela não namorava o Júlio. Era era antes de namorar todo mundo, sabe? Isso. E aí o Lanzoni falou uma vez que tinha marcado um encontro com ela, que ele ia jantar com ela no Alambique. O Alambique é um restaurante da cidade. Nossa! Isso. Tipo, que pra nós era assim, os nossos pais em festa de aniversário de 25 anos de casado iam no Alambique. Assim. Isso aí, era uma coisa de velho. É. E o Lanzoni, não sei se tu levou ela lá pra jantar ou não. Cara, mas eu lembro se foi no Alambique uma vez. Eu jantei com ela, mas não foi no Alambique. Eu não sei, mas daí tu falou isso pra nós e talvez eu olhei... Eu tinha comentado da vez que eu queria levar lá, mas... Eu acho que tu comentou, daí eu olhei pro Júlio, o Júlio olhou pro Chume. E o nosso site chamado Towntown, que era um blog com tirações também, a gente pensou, vamos fazer um jogo sobre isso agora. E daí o Lanzoni saiu da casa do Chume e nós, vai, senta aí. Daí a gente fez um jogo que, na real, tinha só uma mesa no jogo. Tipo, não era um RPG, era que nem o Zé falou, sabe? Era um jogo de eventos. E daí, tipo, a gente começou a fazer as cadeiras, assim, com a mesa e tal. Tinha o Moto na janta. O Moto era um cara que a gente tirava aqui em Barbosa também. Tipo, tinha só os caras mais zoados da cidade, tinha tu e a Lana na mesa. E eu não lembro como é que... Eu não lembro. Tu lembra da história? Não lembro. Mas, cara, era só tiração contigo, era velho. Era só tiração. Era só tiração, tipo, que tu queria ficar com ela e não conseguia. Ela tava fora e tal. Se eu não me engano, tu ia falar com o Lanzoni, aí tu ia falar com ela. Aí tu ia falar com o Lanzoni e ele falava com a diferente. Aí tu ia falar com ela e falava com a diferente. Era uma coisa assim. Tipo, era engraçado. Aí tu controlava, né? Quem no jogo? Tu encontrava um cara aleatório que ia ver a janta. Tipo, não tinha nome. Que não tinha nome pra essa agenda. E daí eu não lembro que fim deu, tipo. Foi bem na época que o computador do Shumi deu pau no HD, daí nós perdemos todos os projetos. Sim, cara. A gente perdeu. Tipo, até a maldição nucleira que eu tinha feito na minha casa, eu peguei em CD e levei pra ele. CD não, acho que era disquete, tá ligado? Era uns 15 disquetes. Levei pra ele e daí ficou lá, sabe? Daí sumiu tudo. Daí bateu depressão. Que o computador do Shumi. Nós ia lá, nós ficava o dia inteiro fazendo as coisas, então nós deixava tudo lá, né? Daí, dos jogos. Morreu os jogos tão tal. Daí a gente foi pra filmes tão tal, que daí é outra história. Enfim. Daí já é pra outro cast. É. Mas foi. Mas ó, o RPG Maker aí servindo como instrumento de bullying, né? Sim. Foi uma época legal. Não pode, foi, não foi, feliz, foi tiração com todo mundo. E tu ficava brabo, Lanzoni, não disse que não. Não sei porquê, ficava bravo ficava qualquer bravo. Coisa. Ó, eu acho que devia, né? Porque coisa. A pessoa se dá um trabalho a fazer um jogo pra zoar você. Eu devia ficar feliz. Orgulho. Não, hoje mudou. Enfim, pra te ver como RPG Maker é fácil, a gente fazia jogo pra tirar com a cara dos outros. Então, o negócio tranquilo. E gostaria de finalizar o cast aí pedindo pro nosso desenvolvedor aí, profissional, o Zé. Zé, o que tu acha desses makers aí hoje? Sei lá, sabe? Tu como criador de jogos desse mercado, o que, que eles auxiliam? Eles tanto faz essa merda? Te ajudou alguma vez na vida? Explica aí. Conte mais. Pô, é até a minha história, né? Como, pra quem quer começar, pra ver se pegar o gosto, do jeito que é simplificado, é muito bom. É até mesmo pra quem quer fazer algo complexo, se você pegar a ferramenta certa, esse mais robusto, tipo Game Maker, ou até esse mesmo que usam Flash, tem o Stencil, por exemplo, é uma boa. E só que você tá usando um Maker, não quer dizer que você vai fazer, assim, um jogo pior, porque tá pegando um engine próprio programando do zero. Isso depende muito, muito, muito mais da sua habilidade, game design mesmo, criar jogos, do que você depender mais da programação, no caso, entendeu? Acho que não é legal jogar essas coisas. Então, tendo um bom roteiro com uma boa dose aí de música. Você tendo uma boa ideia, uma boa imagem, você botar pra fazer, não importa onde você fizer, vai estar bom. Não precisa se preocupar com isso, não. O negócio é botar pra frente. Isso aí. Mas, finalizando aí, então, a gente falou dos mais assim, que tinha uma comunidade mais ativa aí, o Mugen, que tem aí até hoje, tem site de Mugen bombando. Uh-huh. O RPG Maker e os dos guri ali que eles falaram. O Multimedia Fusion Games Factory, Click and Play. Isso aí. Tem mais, né? O Zé falou alguns aí. Zé, pode dar alguns exemplos de hoje aí, em dia, o que, que tem? Tem muito. Hoje em né? dia tem o Game Maker, que inclusive saiu agora a versão HTML5, pegando a onda. Ainda no HTML5 tem o Construct também, que é na onda de Maker, bem simplificado mesmo, fácil de usar. Você dá uma olhada aí, você pegar, você consegue fazer uma coisa em menos de uma hora, só pra testar mesmo. Tem pra Flash, tem o Stencil, muito bom também, aquela questão que eu falei, a programação visual, que isso é realmente... Você já viu aquela programação que é por bloco, você vai juntando, tem um bloco do C, você vai agregando os outros blocos. Isso é muito bom pra quem quer aprender programação. Ah, interessante. Acho que... Então tá, é isso aí, gurizada. Falamos ali, estamos finalizando. E tu, Zé, meu querido, tem a 42bits, é sua, é do Sérgio, que tem mais um pessoal. Eu olhei lá as concept arts, estão muito legal mesmo. Me lembrou o Jepo lá com a manta vermelha, muito da hora. E explica mais um pouco sobre esse projeto aí da 42bits, o que quer? Vão lançar algum jogo? Como é que é? Atualmente ela tá meio parada, mas o projeto é que sim. Estamos esperando resolver alguns problemas e vamos botar o projeto pra frente. Aí tem. Eu estou atualmente fazendo post sobre jogos de tabuleiro lá no Freakzone. Não sei se vocês conhecem. www.freakzone.com.br. Deixa o link aí, por favor. Beleza. E como é que é o site da 42bits aí, pra quem quer ver como é que é e tal, como é que tá? É um site bem simples, 42bits.com.br. Lá já tem alguns conceitos, explicação do nosso primeiro projeto, entendeu? Aí o mais rápido que puder com a gente ver nossos problemas aqui, a gente vai dar uma puxada de frente aí pra botar ele aí, né? Isso aí, esperamos. Então tá, ficamos na guarda. Será ajudado por nós. Vamos fazer um cast só sobre esse jogo aí. Olha nós ali. Somos os primeiros, hein? Olha ali. Pois se vocês fizerem sucesso, vão lembrar da gente. É. Esperamos o lançamento do jogo da 42bits e os remakes dos jogos que a gente mencionou aqui, jogos com controle. Queremos ouvintes fazendo aí jogos de Dad Maker. Ó, eu quero o teu jogo aí pra download, cara. Certo? Eu procurei aqui, não achei, velho. Pra já. Não faz outro agora, então. É. E ouvintes... Lembra dele e faz agora, vai lá. Eu acho que eu vou off-topic mesmo, acho que eu vou fazer um mini-jogo aqui. Mano. Ouvintes, olha ali, estou lançando. Quem... As aventuras de Six em São Paulo. Olha ali. As aventuras do... Então, estou lançando aqui no final do cast, pra quem ouviu até o final. Quem fizer um jogo de Super Controle e for aprovado, ganha uma caneca especialíssima do Super Controle. Sim, beleza. Pode ser um jogo, pode ter 5 minutos e falar oi, mas tem que ter um jogo. Chocolate quente. Façam, pode ser na RPG Maker, pode ser onde é que quiser. Mandem pra nós, ganha especialíssima, limitadíssima essa caneca aí em Six. É verdade, boa caneca. Inclusive, é feita à mão, né? É, isso sim. Então, por favor, então, gente, mandem, é isso aí, façam. Então, comentem, baixem aí. Quem vai pelo feed diretamente, acessa o site, dão uma visualizada pra nós aí, mandem e-mails, comentem bastante, que o nosso podcast continue aí nos comentários pra vocês falarem de tudo e mais um pouco. Se alguém fez algum jogo, se alguém viu algum jogo perdido aí do Eric, se alguém jogou algum jogo RPG Maker ou de outros produtores e achou legal, por favor, né? Os comentários estão aí pra isso. Então, isso aí, gurizada. Valeu e até semana que vem. Valeu, Zé. Um abraço. Valeu. É.